matrícula linda, cola sem parada. Sim, irmão. Autorizado então, ingresso e decolagem 150 graus, meia dúzia, irmão. Venerário e decolado, nós zero. A bordo 92, 4 horas, não certo. Nossa, né? 63 no 4, tá de CV Apache, Índia Alfa, que é o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste meio 20, bom voo. Apache Índia Alfa. Autoridade inicial. Agora comprou a de Paris de Sangosta. Fox Sangosta, reporte e rotatório visual com campo. Porta lá. Pouso, gol no meio, 1-2, 150 graus, 612. Tive pouso, gol 1-6, 1-2. Mantenha ponto de espera. Foro 755, decolou de 24, 1208. 208, pô. Matéria de Salvador, boa tarde, voo 755. Zona 755, contato radar, voo para o 360, saída da Eule da Bridge. 360 da El Ledra Leda Bridge, gol 755. Portugal, 022, go ahead. Can we request to start one engine at the gate, SQL 022? Please start up and report ready for push, Portugal 022. Clear to start one engine at the gate, calling for the push, SQL 022, obrigado. Seguro meu no 2, aos 25, direita 1219. Direita 219. Dólar Salvador, gol no meio 1-2. Gol no meio 1-2, taxa de Alfa Juliette 03, é o portão. Alfa Juliette, portão 03. Noite 56, acordando com a equipe de sol, bonde da companhia já na Taxi Alfa vai parquear pro 03. Após a mesma tá livre, reporta a táxi. Pode parquear pro 03, tá livre, reporta a táxi. Kona 601, desça para 2.500 pés, o ajuste é 1020, autorizado sinal LS, após estabilizado. Vai reportar estabilizado, descendo a 2.500, Kona 601. Sané 6143, desça para 4.000 pés, ajuste 1020. 4.000, ligado. Mike Serra Hotel, desça para o 050. 050, Mike Serra Hotel. No 2, condições de agilizar o parqueamento 03, a nave da companhia no 2 aguardando para iniciar o pushback de acionamento. 7. Zero 01 desce para 2020. No final ele é feito e reporta estabilizado. Reporta estabilizado, né? 01. Valor do sinal 6314. Confirme? Puxa 6314. 6314, sob contato radar, sobe ao 340. Autorizado, Momo. Confirme, autorizado o quê? Escopia do Chanel? O Chanel 6314, perdão, 6314 copiou sob contato radar subindo 340, voando direto Momo? Ah, Momo direto, 6314, né? Chanel 6143, desce para 2.000 pés ajustado 1.020. 6143. Tango Oscar está presente em Torre Salvador, 718, meia dúzia. Farife Tango Oscar, controle de rotatória, informará visual algum campo. Está presente, chame agora a Torre Salvador, 118, meia dúzia. 18, meia dúzia com a Torre Oscar. Salvador, oficial 022, on gate 11, we are ready for pushback request. Clear to pushback by Portland for taxi, Portugal 022. Clear for pushback, pessoal, zero, tudo, muito obrigado. 1-7, atenta, possibilidade de espera, Oscar. Torre Gol, 601, boa. 601, boa, avistado, condição de aproximação, reporte externo. Reporte externo, 601. Boa tarde, informação em curso Whisky, Brasília 380. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefão, intercepta pêndulo 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5564 no transponder. Correto, portão 1 0, chama pronto, pushback, selamento, no 3567. Desvio 1020, vai ser rodel. Tem condições de manter sua velocidade até próximo de Duna? Já batido. 755 cruzou 190. 755 confere, da presente chama Recife 125, 1 alternando no 3325. Recife 125, 1 3325, obrigado, bom trabalho. Igualmente. Controle, Bravo Eco Delta. Bravo Eco Delta, prossiga. Está liberado velocidade para o Bravo Delta? Confirma o sindicado. 300. Redução 250, Bravo Eco Delta. 250, Bravo Eco Delta. Marca numa longa final de 6 milhas com velocidade reduzida, visual com o gol na final. Afirmativo, continue a aproximação, Fox Tango Oscar. Trip 54 no 5, vai seguir o Boeing da Gol finalizando o push no através do 4. Então o ponto de espera dá 1-0, no ponto de espera torre em 1, 1-8 decimal meia, dúzia, o ajuste 1020, um bom voo. Segue o Boeing da Gol, ponto de espera 1026, 0 a bordo, 3 horas e 7 minutos, já de Alterna, Natal, Fantástico. 1856, taxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1, 1-8, decimal meia, dúzia, o ajuste 1020, bom voo. Índia Alfa, espera por 1-6, 1-4. Salvador, eu preciso ouvir o Tutu, requestar a segurança. A 1061, 143. 1043, chama agora a torre 1186, bom pouso. É, obrigado. Vento, 1040 graus, 629. 7, baixada e travada, tem livre pouso, tango Oscar. One zero, nove point, contact tower, 1-8-0, QNH 1020, XL 022. Salvador, boa tarde, Fener 6143, tá? Uma milha pro externo, baixou e travou. 143, continue a aproximação, guarde pista livre. Guardado, 143. Guardião 07, já acionado no GRAE, prossegue o táxi até o ponto, espera aguardando para decolar. Ana Proa 060 da presente, Mike Sierra Hotel, descendo para 2 mil pés ajustado 1020. Reporta visual para modificação da série. 060 2020. O meio mantém um ponto de espera, guarde. Tio pela Alfa, vai bater a sua Juliette, bora 60. 060 em condições visuais, o Mike Zero Hotel. Mandará. 567 no 10, autorizado, reporta tá? Salvador, web 6720, com a Whisky, quanto de visualização do galhão? Web 6720, Whisky confere, prepara a saída da EL, aguardando o copo. Tá, eu aguardando, deixa eu ligar. Afirmativo, guardião, aeronave pousa na 107, nós temos um airbus na curtíssima final, após o airbus iremos autorizá-lo, aguarde. Oxango Oscar, solo 36, vai prosseguir para aqui, pátio. Copiado, Oxango Oscar, ao estacionar, frequência livre. 1-2-6-8-5, alternando no 2545. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5. Obrigado, boa noite. Boa. Boa noite. Jet 6720, pronto, copy. Copy, 6720. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5576 no transponder. Jet 6720, autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 1-0. Saída 1-2-0-8, transponder 6720. Correto, portão 62, chama pronto. Inspecionamento, é objeto 6720. Oceaner 6143, salas 37, livra direita, livra 1219. Direita, após 219, 6143. Guardião 07, decolou 37, controle 1208. Guardião 07 com controle 1208. Confirme pro Guardião 07, 1208. Afirmativo, com controle agora. Valeu, obrigado, tá bom. Fox Tango Oscar, por gentileza, stand-by no transponder. Controle o Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Decolou de Salvador, 0107, para o CAB. Gente, o Guardião 07, 510, litoral sul, reporte visual com CAB. Passará visual, o 7. Bravo Eco Delta, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente para o limite, será o localizador. Mantenha a sua, limitado pelo lote, Bravo Eco Delta. Controle Salvador, passa tango, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, cena identificação, voa Duna, desce para 3.000 pés, o ajuste nível em Salvador. APS, voa Duna, 3.020, Salvador, Max Calhau. Tango Oscar, prossiga, e por gentileza, stand-by no transponder. São de 1 hora, 7 milhas. No rumo noroeste, mantendo 1.000 pés, um helicóptero da Polícia Militar. Gente do tráfego, mantém a proa e 2.000 pés, o Mike Tell Tell. Guardião 07, controle. Ação escuta. Informação, agora tem aeronave, posição de 1 hora e 5 milhas, rumo nordeste, mantendo 2.000 pés, um Charlie 208, cruzamento do Ita, Violeta da 10. Guardião 07 está ciente, mantendo 500 pés com proa do CAB e já visual. Gente, da presente passa para a frequência livre, Guardião 07. 07. Controle Gol no 856. 856 da Gol Cádio, sob contato radar Sabel 390, voa direto Puca. Voa direto Puca, Sabel 390, Gol no 856. 3350. O Oceaner 6143 vai manter a posição em seu táxi da Juliette após a passagem da aeronave da TAM, iniciando o táxi a partir do 1-0. Após a mesma, ingressa Juliette, 1-0 ao portão. Vai manter a Juliette após a passagem do TAM, vai seguir de abaixo para o 1-0, 6143. I-54 no 5, vento no 3, 0 graus, 6-2 nós, livre decolagem, 1-0. 4 no 5, decolagem. Para o localizador. Esquerda para 2020, aguardando o retorno. Airport Gazira 22, hold position. Para a base da 1-7, o Mike Serra Hotel. I-500, gira para a base da 1-7, Mike Serra Hotel. Bravo Eco Delta para o localizador direita, 060. Direita 060 para o Oscar. O Mike Serra Hotel está mantendo a velocidade. Afirmativo, o Mike Serra Hotel da presente chama agora a torre 118.62. 118.6, obrigado. Torre, boa noite, Papa Romeo, Mike Serra Hotel. Mike Serra Hotel prossegue final no 7, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Mike Serra Hotel. Trip, 5415, decolou os 41, no controle 1208. 1208. Controle ao Trip 5415, na sua escuta. 5415, subcontato radar sobre 140, do presente Rua Direto Coral. Coral 5415. 1856, da presente Prado Romeu Fox 018. Autorizado Romeu Fox 018, gol 1856. Seu hotel, base para sinal 17, trem fixo. Avistado livre pouso no 7, vento 130 graus, 7 nós. Mike Sierra Hotel. Livre no 7, Mike Sierra Hotel. 5 equipe de solo após a passagem da aeronave da Avianca retaguarda, autorizado para o especionamento, reporta táxi. Táxi, após a Avianca, vai gastar no pátio, coordenação livre, nessa empresa. 30 degrees, 6 knots. O 3567, observa a rolagem do Portugal após a Lima, tem 1-0. Bravo Eco Delta, no localizador aguardando o light. Gente, Bravo Eco Delta, reporta FUI LS aguardando para transferência de comunicações. Reporta FUI. Mike Sierra Hotel, solo aos 44, prossegue para aqui, pátio. Pátio, backtrack autorizado, Mike Sierra Hotel. Reporte pista livre. Portugal 022 airborne at 44, departure control frequency 1208. 1208, é Portugal 022, boa noite, obrigado. Control, muito boa noite, Portugal 022, próximo andado 5, Pucca de Pátio. Portugal 022, radar contact on departure, time flight level 370, Pucca, departure, zipar transition. Quanto, flight level 370, Pucca de Pátio, zipar transition, Portugal 022. Nova Eco Delta da presente, chame torre 786. 786, uma boa tarde. Torre Salvador, uma boa tarde. Nova Eco Delta, transfere na final. Continue na aproximação, reporte externo. Bravo Eco Delta. Reportagem na final, Bravo Eco Delta. 3567, vento 140 graus, 6209, livre decolagem 1-0. Mi 20, um bom gol. Fez ataque, pátio, índio, alfa, moto 0, 2, 1, 9, 6, 0, 2, 6, 7, 2, 0, 4. Ó. Bravo Eco Delta, Estava estando baixado de casa. Sou 208, 350. Tia Alfa da Estrada 2020, eu assinar ele SP reporte estabilizado. Para 2020, reporte lá mais, Tia Alfa. Motor Salvador, boa noite, Tia 3567, saída aeroporto. 3567, eu contato radar do 380, após 2000, vou direto Alfa. Gente, após 2000, direto Alfa, saída 380, Tia 3567. Mensagem 2-0, mantenha um ponto, espera a guarda. Chama Recife no 2005, alterna no 2545. 2005, 2545, voo no 2545. 720 ali, mantém 1 no 0. E mantém 1 no 0, 6730. Salvador Control, é Portugal 022. Portugal 022, go ahead. Any chance to proceed direct to Nilma position, é Portugal 022. Confirm the position. Nilma, é Portugal 022. Stand by for coordination. Obrigado. Zero two two, could you spell the position? November Echo Uniform, Mike Alpha. But if you can give us direct depart, we will accept it to 022. Okay. Número 273, boa, sendo identificação, desce para 4000 no perfil Monf. Chamante da Juliette, o Bravo Eco Delta. Cadinho Alfa, antes da Juliette, Bravo Eco Delta. Zero two two negative, maintain the departure. Maintain the departure, zero two two, obrigado.